projeto advoga que a entrada só se poderá fazer desde ou a Ponte São João, ok? Portanto, quem quiser vir aqui, só tem uma opção, entrar pela Ponte São João e entrar na, no parque de estacionamento, ou eventual parque de estacionamento. E quem não quiser entrar no parque de estacionamento, ou sai, ou entra nas ruas da Beira-Mar. Portanto, a nível de mobilidade e a nível de tráfego, vai criar muitos problemas. Esse é um dos problemas. O outro é a questão geológica. O próprio relatório da Câmara, foi encomendado pela Câmara, o estudo geotécnico diz claramente que o estudo é desfavorável. Estamos a falar de uma zona que era uma marinha, é água por baixo, temos a água a 50 centímetros da superfície e, portanto, este projeto vai mexer com toda a parte do edificado que está à volta. Portanto, o edificado está assente, quase todo o bairro da Beira-Mar, sobre uma camada de terra deste tamanho. E algumas, ou quase todas, as casas não estão assentes em estacas. E, portanto, este projeto vai implicar um grave, há um perigo de segurança real e que o próprio estudo geotécnico sublinha. E, portanto, este é um problema gravíssimo que vai acontecer aqui. Já não vou falar do património arbóreo, estamos a falar de árvores que têm 100 anos, do espaço o que é que significa para todos nós, deixa de haver sombras, deixa de haver árvores, não há... Pronto, o Presidente da Câmara disse que vai plantar mais árvores, mas todos conhecemos o caso do Marquês de Pombal, em que as árvores que lá estão e nada é praticamente a mesma coisa. Portanto, isto vai ser um espaço que vai morrer completamente. Continuamos a achar que não faz sentido, especialmente porque temos um parque de estacionamento a 3 minutos a pé, que é o Marquês de Pombal, que está vazio, praticamente vazio, durante o ano todo. Seria uma coisa interessante que a Câmara conseguisse, no fundo, chamar a atenção para a existência daquele parque, porque é um parque que está lá, pode ser aproveitado e poderia relançar aquela parte da cidade que morreu, efetivamente, por causa daquele parque. O Alboi é outro caso da tal praça urbana que os autarcas querem criar e, portanto, temos estes problemas todos.